Por que o Jiren, Full Power, se parece com o alienígena Grey? A transformação de Jiren em seu estado máximo, Full Power, no anime Dragon Ball Super realmente lembra os Greys, os clássicos alienígenas de olhos grandes e corpos esguios da cultura popular. Essa semelhança não é mera coincidência, ela pode ser explicada por influências narrativas, design de personagem e simbolismo. Vamos analisar os motivos. 1. Influência do estereótipo de alienígenas. Os Greys são um arquétipo comum em ficção científica, representando seres superiores, enigmáticos e além da compreensão humana. Jiren, como um guerreiro de poder incomparável no universo 11, incorpora essas mesmas características. Olhos grandes e expressão impenetrável, sugere inteligência sobrenatural e frieza. Silhueta esguia e musculatura definida, mas não exagerada, diferente dos Saiyajins, como Goku e Vegeta, ele parece mais eficiente do que brutal. Pele acinzentada ou azulada, associada a seres de outro mundo, como os Namekuseijins, mas com um tom mais frio. Tudo isso reforça a ideia de que Jiren não é humano, mas uma entidade quase cósmica. 2. Design minimalista para destaque de poder. Enquanto muitos personagens de Dragon Ball ganham formas exageradas, musculatura, cabelos flamejantes, auras brilhantes, o Jiren em Full Power é propositalmente simples. Sem transformações óbvias, como Super Saiyajin ou fusões. Apenas um brilho sutil e olhos mais luminosos, diferente de Brawls, que fica monstruoso, Jiren mantém um visual contido, sugerindo que seu poder está além de aparências. Essa escolha o aproxima dos Greys, que são retratados como seres tecnicamente avançados, mas fisicamente discretos. 3. Simbolismo, o horror cósmico e o desconhecido. Jiren é um antagonista que personifica força absoluta e inatingível. Seu visual lembra os Greys porque ambos representam a insignificância humana perante o desconhecido, como nos mitos de abduções alienígenas. Uma ameaça que não pode ser compreendida, apenas enfrentada, assim como os vilões lovecraftianos. Goku, ao lutar contra Jiren, não está apenas batalhando um oponente, está desafiando algo além da lógica mortal, daí a estética alienígena clássica. 4. Referências diretas da equipe de design. O criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, frequentemente mistura elementos de ficção científica em seus trabalhos. Há indícios de que a forma final de Jiren foi inspirada em aliens de filmes como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, 1977. Seu rosto imóvel e olhar vazio remetem a androides, como Cell, mas com um toque mais extraterrestre. Isso explica porque ele não tem transformações dramáticas, sua aparência já é suficientemente assustadora por ser quase humana, mas não completamente. Conclusão. Jiren se parece com Grey porque seu design foi pensado para transmitir frieza, poder incompreensível e uma aura de mistério cósmico. Enquanto outros vilões de Dragon Ball são brutais ou teatrais, ele é a personificação do horror silencioso, assim como os alienígenas da cultura pop que nos fazem sentir pequenos perante o universo. Se você curte análises sobre anime, mitologia e simbolismo, não deixe de seguir Insanox para mais conteúdos.